advertência, coce com moderação. Se você coça muito atrás da orelha, é capaz de você perder sua orelhinha, então você pode entrar. Oi, que essa casa é linda, só porque o Cosquinha mora lá.